Pega o bagulho, vai fundo, se mata. Que a vida é sua, se a bunda se acaba. Pega o bagulho, vai fundo, se mata. Que a vida é sua, se a bunda se acaba. Eu vejo o cara enroscado, paralisado. Jogado, um encostado, é fudido, mal falado, noia. Assim que anda o drogado, sempre zoado, tirado, jogado de lado. Cachimbo a própria casa, noia. A seguir vai ser o carro, noia. Perdeu todos os manos que andavam ao seu redor. Perdeu sua mulher, os seus filhos, vejam só. Pó. Está a se encontrar, seus dias estão contados para o seu fim chegar. E quer mais, não anda mais pra frente, só anda pra trás. Para parar o noia, só subir no gás. Que diz que é seu truta, seu aliado. Não faz um adiante, só atrás um lado. Pede aqui, pô, pede ali, compra lá só. Anda na fissura aí, nada de pagar. Endividado está, tão pronto pra te matar. Se colar na banca, sete palmo vai usar. Pega o bagulho, vai matar uma dor. A vida é sua, se a bunda se acaba. Pega o bagulho, vai matar uma dor. A vida é sua, se a bunda se acaba. A droga que vem pelo ar, vem pelo mar. Não importa como vem, vem de carro, vem de trem, trem. Pois bem, chega no político, demônio em mão, chega no consumidor. Fácil lhe encontrar, na madruga, gritando que nem louca. E aí, meu truta? É, peraí, é pro corpo. Depois da segunda tragada, vai pro corpo. Depois da terceira, vai pro corpo. A droga tem que ligar, se não ligar, não dá gosto. Acha que tá bom? Se envolve, a ciência explica a vida. E você, a morte, sorte, 1% ainda tem. Faz o sinal da cruz e diz amém. Sem amor, esperança, amigo, tudo que lhe resta, queima no cachimbo. Castigo, tá na boca do Zé Povinho. Sua fama, deita na cama de espinho. Pilantra, salafrário sem vergonha. Atrasou o lado de quem te deu força. Mosca, atolado até a perna. Enche de beijo, ramelão de cueca. Espera, afunda como eles querem. Um atrás do outro, lotando o cemitério. Vai fundo no bagulho aí, vê se te mata. Não corre todo dia atrás dessa desgraça. Acende o cachimbo, sobe a fumaça. Na noia delirante enquanto o tempo passa. São quantos mano, são quantas mina. Só na química, no crack ou cocaína. Tudo se matando, tudo se acabando. Os traficantes e os polícia, só lucrando. Tô fora dessa, meu vício é o som. Bolei mais um ladrão, rap do bom. Um rosto pálido e confuso, é o que vejo. Observe agora, é você mesmo. Pior na depressão, depois da ilusão. Na casa do espanto, merreca na mão. Por que ficar na noia? Por que ficar assim? No futuro do drogado, você sabe, é o fim. Marcando no espianto, em plena madrugada. Moscando e viciando os irmãos da quebrada. Pega o bagulho, vai fundo, se mata. Que a vida é sua, se a bunda se acaba. Pega o bagulho.